acho que acabou, pelo menos por enquanto. Confesso que estou cansado, deixa eu entoar um canto. Não sei se alguém me protege, mas obrigado mesmo assim. Eu fiquei vivo mais uma vez, não pense que eu esqueci do que passei, do que vivi. Está tudo registrado, depois prometo pagar com juros o valor que por mim foi pago. Sei que alguém não permitiu que eu fosse embora sem completar a missão que foi herdada quando vi meu ente se acabar. Passei na pele tudo que os ditados populares diziam, tudo que a Lady Murphy ensinava, eu aprendi sem teoria. Mas sempre me levantei, segui em frente, sempre de cabeça erguida. Aprendi com a derrota e sempre dei a volta por cima. Não sei se serve pra você, mas se servir então pode seguir. Viver aqui embaixo é fácil se seu propósito for servir. Mas se quiser ser diferente, então a vida vai ser cruel. Vai colocar obstáculos enormes, vai te julgar como um réu.